What is that? What type is that? Tempo 01, submantém o nível 90, chame centro Recife, 25.45, alterna no 26.85. Dona 856, submantém o nível 390, chame centro Recife, 25.45, alterna no 26.85. Mantenha 390, chama Recife 1245, alterna 12685, boa noite, meia, obrigado, boa tarde. Boa. Salvador, boa tarde, o Azul 4206 passando 1400 pés. Azul 4206, boa tarde, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submantenha o nível 390. 390, 4206. Alfa Oscar Golf, confirme visual com campo. Alfa Oscar Golf, confirme visual com campo. De volta. Torre Nono 8, decimal 6. 6286, grato. Salvador, boa tarde, é o Papa Alfa, Papa Irvone, Alfa Oscar Golf, rotatória. Alfa Oscar Golf, boa, dá pra gente, pode prosseguir direto pra final da 17, número 1 para pouso, 150 graus, 109, 1012. Final da 17 autorizado, Alfa Oscar Golf. Após pouso, outra contagem. Alfa Oscar Golf na final da 17, tem baixado e provado, senhor. Sim, está autorizado pouso, pista no 7, 140 com 10. Autorizado pouso na 17, Alfa Oscar Golf. 548, não copiou. Flip 54 no 5, submantenha o nível no 60 e chame centro Recife no 25, correção 125, decimal 1, alterna no 3325. 3567, submantém o nível 380, chame centro Recife no 260, alterna no 288. Boa tarde. Dono 602 aciona identificação, autorizado chegada a Mari. Deixe mantém o nível 050, o ajuste no 012. Salvador, é o gol 10077, mano. O gol 1077? Positivo, autorização, Galeão. Autorizado, Galeão, 360, Yamper, novembro 87. Seguro, Yamper, do 16. Decola da 10, primeira curva, direito, saída da El, Leda, Bridge. Controle 1198, transponder 5544. Autorizado nível 360 para o Galeão, via Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16. Decola 610, curva direita, Dael Leda Bridge, 5544 transponder, gol 1077. Confirmando, é Dael Leda B10, sim. Ok, Dael Leda B10. Matheus, não para puxar para nada. Cara. 25.45, alterno no 26.85. Estação 390, 2545, 2085, boa, 4206. Boa. Xanar 6720, decola 51, controle 1198, 8, 19, 8, Webjet 6720. 97, para Guarulhos, nível a ser autorizado, por gentileza, autorização, informação ao meu. 397, autorizado Guarulhos, 340, via 0850. Decola da pistão no 0, primeira curva direita, chega da El, Leda de 10. Controle 1. 98, aciona 5024. Jet 6720, acione 5097, suba e mantenha o nível 340 e voe Leda da presente. 5097 acionado, quero perdoar, direita Leda, poderia confirmar a altitude? 340, o nível final confirme? Afirmo, 340 sem restrições, o F6720. Jet 6720, agora sim contato, contato radar passando 3.000 pés e 500, 3.500 pés. Confere, 6720. Genero 62, 159. Isso. Autorizado Guarulhos, 360. Piotr 850. Decola da pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El, letra Bidete. Controle 1198, transponda 5030. Jânio, 259, chama para congestionar. Tá. 02, desça para 3.000 pés. O ajuste na 0 no 2. 3.000. Estamos Salvador, boa tarde. Vou com o 657. Tem transformação Romeu. Autorização nível 360 para Brasília. Golo 567, autorizado Brasília, 360, via Pergo 197. Decola da 10, primeira curva direita, saída agora e transição ofício. Controle 119, decimal 8, transponde 5034. Autorizado nível 360, via Pergo 197, pista 10, primeira curva direita. Saída agora em transição ofício, depois saída 1998, seja o transponder 5034 com 1567. Afirmativo, no 567 é um para fazer back fundamento. Camarão no 567. Bruno 1273, aciona identificação autorizada de chegada Bonf, desse mantenha 4 mil pés, o ajuste na 0 no 2. Bruno 720, submantenha o nível 340, centro Recife no 25, decimal 1, alterna no 33, decimal 25. 251, 1-3325, boa tarde, Alice. Boa tarde. 1602, desce para 2.000 pés, o ajuste na 0 no 2, reporte estabilizado no ILS X-Ray da pista na 0. 2.000, na 0 no 2, reporte estabilizado no X-Ray, 2.0. Tá, 1-0, bom, não. Direita. Linha Alfa, posição zona 0, torre 186, acho que vai no 2. Gol 9602, completa aproximação, torre 1186. 1186, decolagem. Romeu, autorizado, Galeão 360, Pielta 9087. Seguro, eu perdi o 1-6. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, lenda Vitesse. Controle 1-1-9. 2. 1-3-0 graus, 1-0 máximo. Obrigado, aliás, tudo pra lá, pista 1-0, azul, rápido, 8-0. Desafio. Olhem 1998, transponder 5032. 02, pista livre, autorizado pouso, 140 graus, 129, 1602. Livre pouso, tem que ser embaixo do travado, livre pouso, pista 10, 1602. Reportará para o puxo 077. Azul 4261, decola 04, controle 119, decimal 8, bombom. 98, da tarde, o azul 42 é onde? Radar, azul 4261 da decola, boa tarde. Boa tarde, 4261 no contato radar na decolagem, suba 3620, saída da EL. 360 da EL, 4261. Um abraço, prossiga. na boa. Prossiga 500 pés via corredora Sherry Point, vertical do farol da Barra. Vou melhor ficar bravo. Pessoas a bordo, por gentileza. Ciente, repórter visual com local de pouso. Paulo 602, solo 05, Olivar direito no 21, décimo 9. Aqui é o 21, no 60. 1-0. Salvador, boa tarde, o gol 1602. 1602, Alfa Juliette 05. Alfa Juliette pro 05, bom, na 602. Autorizado, seu ataque. Pode estar na Reporta visual com o local de pouso, Romeu vai ficar bravo. De November Alpha, via corredores, ano 1510, reporte Travete Paripe ingressando Interlagos. Azul 4261, eu chamo em Recife, ONU 251, ONU, alterna 13325, boa noite, convô. Ah, você está com barba, só? 3325. 251, 3325, Azul 4261, da casa do lugar.

Romeu Batango, confirma o intervalo do voo. Gente, autorizado o voo local, foca remitido na Aracaju, decolando ao Nocético, V esquerda na Conde, confirmando nível 0.